7, informação de Sérgio Marapara, puxa acionamento 18, 85. O Golo, perdão, azul 40871, tá livre, decolagem na 10, vento é 100 com uma dúzia de nós. No 405, mantenha por espera, ok? Passagem sobre o marcador externo. Redução, cheque prepouso, torre 1-18-612. Gente, reduzindo com a torre agora, 18-6. Obrigado, boa noite. Boa. Realizado o pushback, aguardando o paracópio, ok? O gol no 89. Muito obrigado, eu chamo para cópia atualizada, push na 612, 889, gol. Salvador, boa noite, tá? 3305. É 3305, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. Boa noite. Boa noite, aguardando, 3305. O azul 4071 decolou de Salvador aos 14, controle 198, bom voo, boa noite. O gol no 889, para evitar aguardar muito tempo, troque momentaneamente apenas para 219 para a cópia, ok? Pode repetir para o 889? Só trocar apenas por um momento para a frequência 121.9 para a cópia, por gentileza. Ok, tamo lá, 1219. 4071 passando 1700. Azul 4071, este é o controle, está em contato radar, após 2000, gire à direita, Leda. Após 2000, direto Leda, azul 4071. Eu, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5563 e o controle 1980, contexto. 10, o vento é uma centena com uma dúzia de nós, que negar 10, 13. Posição, Neuma. Afirmativo. Vamos partir para Neuma. Afirmativo, dá presente. Azul 4209 está 5 milhas para passagem sobre o marcador externo. Reduza para aproximação e efetue cheque pré-pouso. É o número 2 para pousar em Salvador. Chame a torre 1186, azul 4209. 786-4209, boa noite. Boa. E confirmando então, é Upper November 857 até o VOR de seguro, Upper Zulu no 6 até Group e a Upper Zulu no 4 até Tolkien. De aproximação, reporte passando externo, baixa travada. 786-4209. Gabi 13. Ok, vai retornar para a torre no 819, graças. Na escuta, senhor, prossiga. Vamos subir restrito ao nível 240 e voo direto bridge. Bridge 240, azul 4047. 662, chame Recife, 125-45. Passou, Romel. 545 vai chamar, senhor. Um ótimo trabalho, até a próxima. Boa. Controle Salvador, já 3858, informação. Da 3858, nenhuma espera prevista. Ajuste agora 1013, desça para 5000, direto ITAP, após Duna, para o IELE. 5000, direto ITAP, após Duna, para o IELE. 10, o vento é 100 graus, uma dúzia de nós. Que nega 1013. 1013, livre pouso, azul 4209. O Gol no 405, após o Embraer da Azul, a linha mantém 10. Após a linha mantém 1889 para o táxi, POB 115, alterna Campinas, 4 horas e 1 de autonomia. Livre o táxi, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem, o voo 1889. Índia e Alfa, chama lá no ponto de espera para a decolagem, 1889. O azul 4209, no solo aos 19, prossiga o táxi na Alfa e aguarde antes da táxi Juliette. Sente, vira direita, prossegue o táxi na Alfa, aguarde antes da Juliette, 4209. O T3305 vai aguardar ainda antes da Juliette. A expectativa que eu tenho aqui é o portão 7 que está ocupado ainda. Quem é fraero já foi informada e está verificando lá a possibilidade de ter outro portão. O azul, perdão, o Gol no 405 está livre, decolagem da 10, vento é 100 graus com uma dezena de nós. Livre decolagem do 10. Boa noite, 3747 no portão 320, informação, via. 3747-340, Guarulhos, copia. Pronto. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela Upper Whisky 50. Decola na 10 com curva direita, subida da EL inicialmente, após direto para as posições Leda e Bidev. Transponder é 5004, controle 1980, cotejo. Começado Guarulhos no 340, Upper Whisky 50, decola da EL, na posição B da BDEV, decola da 10, na curva direita, transponder 5004, controle 1998, aqui na 6747, correto, informação Sierra, troco para 118.6 para o puxa acionamento. Solo, boa noite, Sierra, 201. Noite. Outro 198, obrigado, tenha uma ótima noite, até a próxima. Para o Rio de Janeiro, na escuta da torre, 18.6. Da EL Leda Bidev, a subida. Azul 4071, passa 160, com restrição 240, chame Recife 1251. Recife 1 com Recife, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, Bono 889, ponto de espera 1-0, pronto. Bono 889, está autorizada a linha decolada 1-0, vento é 1-0-0 graus, uma dúzia de nós. Autorizada a linha decolada 1-0, Bono 889. Salvador, gol. Gol 1885 para posicionamento para torre. 1885, tem uma aeronave azul que deve estar estacionando no portão 8 agora nesse instante, eu não tenho uma visão muito boa da área. Assim que ele tiver liberado aí o setor, tá livre, puxa e chama para táxi. Vente, gol 1885. Tem H1013 no 885. 1013 no 885. Salvador, uma boa noite, o Chanel 6310, centro da Serra. Luciano 310, este é o controle de Salvador. Ajuste agora, 1013, desça para 5000, direto Itap, Duna e LS, pista 10. Oceano 6310, 1013, 5000, Itap, Duna, grato. São 3858, livre LS. Livre LS, 3858. Noite, 1980, 839, gol. Puxa, né, 6201 na escuta. 839 decolou. O gol 1889 decolou. Este é o controle, Salvador, meu cordial. Gire à direita após 2000, direto Leda. Cordial também, após 2000, direita, direto Leda, 889. Este plano foi cancelado por algum motivo que eu não sei bem qual. Às 10h16 ele foi cancelado aqui no sistema. E foi apresentado um novo plano, se não me engano, para o Galeão, mas para 00h25. Então está bastante cedo ainda para a gente ter aqui o transponder, principalmente, ok? Não, correto, é isso mesmo. Bom, agora é Galeão, 0025 para a nossa. Só para confirmar que ainda não se apresentar aqui. Ok, então a saída será aquela mesmo da Leda Bidev e o plano, o transponder só deve chegar aqui para mim faltando meia hora antes, então ainda faltam mais uns 25 minutos para aparecer aqui para mim, ok? Tá bom. 2405, chame Recife 1288, caso negativo 1251. Gol 1405, vai chamar Recife 1288, alterna 1251. Tenha uma boa noite. Boa. TAM 3858, Duna, localizador em aproximação, cheque trem, chame a torre, 1186. 86, bom. Então, 3858, estabilizar DLS, dá uma zero. 3858, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento é uma centena com 9 nós, que negão no 013, autorizado pouso na 10. Leve pouso na 10, baixar travado, 3858. Salvador, gol 1885, para TAC 179, após 4 horas e 13 de autonomia, alterna Galeão. 179-43 Galeão, autorizado táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro no 0, no 3, chame pronto para a decolagem, voo no 885. Entra no 885. Salvador, muito boa noite, ao Rio 5972, cruzando 210 para 160, proximidade Duna. O Rio 5972 está autorizado, Duna direto para 5013. Oceano 310, voando sobre a água, direto para 2000, direto Duna. Sobre a água, Rio 5972. Você escuta, prossiga? É um contato em 12345. Agora. Fica apontando a curta, ali mantém 1-0. Tente conta para o final de tráfego, né? Conta final ali mantém na 1-0, vou 1-8. 6310, livre LS. Livre LS, 6310. Gol 1889, chame Recife 1251. 251889, gol. Reautorizado, a linha decola da 10, o vento 090 graus, 99. Vente, a decolagem da zona 018. Salvador, boa noite, 3152, cruzando 2, 00 para 1, 152, esse é o controle, Salvador, desça para 2013 via chegada máxima. 2013 via máxima, 3152. O 885 decolou de Salvador aos 35, controle 198, bom voo e boa noite. Controle 198, boa noite, boa noite. Boa noite, é o SAR 7201. SAR 7201, este é o controle Salvador, acione identificação, ajuste 10113 via chegada mar e desça para 2000. Identificou via chegada mar para 2000, o carro 7285. Controle em Salvador, gol 1885, decolou, passa 2200, perfil da 1885 é o controle, contato radar, gira direita, Roileda. Direita para Roileda, gol 1885. Aqui para receber. Vou checar aqui com a entrada. Agora pronto, eu tenho o Europa 0-3. Europa 083 control, it's circuit altimeter 1013, clear to 6000, both arrival, runway 10. Both arrival, 1-0, descent 6000, 1013, we have information. Viu 5972, em condições de voar Simbra? Afirmativo, 5972. Ciente, Simbra, direto 2000. 2000, Simbra, Rio. Estabilizando o localizador, visual K10, oceano 310. Positivo, redução, cheque pré-pouso, torre 118612, oceano 310. 1862, obrigado, até daqui a pouco. Boa. Torre Salvador, uma boa noite, o Janeiro 6310. Oxanem 6310, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento é uma centena com 9 nós, autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10, baixado e travado, uma centena com 9, grato. O objeto 6747, no portão 3, só para o funcionamento. Autorizado, chame táxi 6747. Papa 083, passing Alagoinhas, Alpha Golf November Radio Beacon, Clear to 5000. E o 5972, inicie redução para aproximação e cheque para pouso. Estamos iniciando a redução no momento, contato com o tráfego à frente. Positivo, número 2, aeronave da Oceanair, um Airbus 320, a 2 milhas para o toque na pista 10. Ciente, o Rio, 5972. Olá Salvador, boa noite, TAM 3305, informação Sierra. 3305, boa noite. Aguarde a frequência da torre 186 para a cópia, ok? Paciente, prossegue com a torre, então, muito obrigado. Táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Torre, boa noite, TAM 3305, informação Sierra. 3305, qual é o destino e o horário, por gentileza? Recife aos 1-2. Ah, ok. O plano deve aparecer aqui para mim em mais uns 4 minutos e já será paga a autorização, ok? Qual o nível solicitado? Gente, o nível a princípio é o 330. Ok, gente. A subida seria Puca Jamu. Puca Jamu Caju, isso aí. Paciente, nossa escuta. Rio 5972. 5972, aguarde pista livre e cheque o trem de pouso. Aguardando, Rio 5972. Puxa 6310 no solo aos 41, por gentileza agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 01. Livro Alfa, Juliette 01, 6310, obrigado, até daqui a pouco. O Rio 5972, livre pouso na 10, QNH10 no 3 e o vento 1-0-0 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso 1-0, Rio 5972. Velocidade até 2-1-0 nós. Já está reduzindo, tá três junto com 2. Tem 747 após o cargueiro, a linha mantém 1-0. Bom, que tu faz a vida, era a barreira 3.